Vossa Excelência tem coragem de vir aqui dizer que pegou uma mala de 4 milhões de reais e aqui no site do seu partido, Vossa Excelência nega que tinha qualquer acordo financeiro com o PT. Quando o senhor fala das votações da Câmara após acabar o mensalão, então aqui, das duas, uma. Ou seu partido recebe mensalão também, ou então o nosso não recebe, como eu posso dizer que não recebe. Chega rompendo o laço, caminho sou eu quem traço, lutando com o povo de baixo, contra o maldito sistema carrasco. Quem leva pior é os meus, sem quem foi que a polícia bateu. O irmão que apanha igual eu, foi a cena que me corroeu. Demônio de terno e gravata, mentira é só isso que fala. O povo caído na vala e os safados em bailes de gala. Roubar pra comer é errado, roubar por lazer é correto. Ter fome não é pecado, então me diga quem é que está certo. Fome que bate, filho que chama, falta comida, logo reclama. Família que tanto te ama, passando fome por falta de grana. Necessidade vem e te aperta, sua escolha tem que ser certa. Emprego nunca te pega, como que vai seguir sua meta? Você, quem é que diria? Homem criado com sabedoria, lutando com a maioria, por seu espaço em mais um dia. Roubar pra comer é errado, roubar por lazer é correto. Ter fome não é pecado, então me diga quem é que está certo. O ritmo rouba, merece a prova, vem sempre com ideia nova. Verdade diz uma ova, mente pro povo que logo te aprova. Isso eu não entendo, ser alguém na vida pretendo. Realidade me corroendo, com isso que tá acontecendo. Não vem me dizer que é normal, pessoa dormindo em jornal, na Santa Casa passando mal, televisão e o veneno letal. Roubar pra comer é errado, roubar por lazer é correto. Ter fome não é pecado, então me diga quem é que está certo. Me escondendo a verdade, pro povo só ensina maldade. Só age na crocodilagem, nesse mundo quem mais tem mais vale. Procure a vida tranquila, desejo o fim da quadrilha, que assina decreto de dia, querem a morte pra periferia. No meio de tanto safado, quem é correto procura espaço. Salário só alegra palhaço, agora me diga se estou errado. Roubar pra comer é errado, roubar por lazer é correto. Ter fome não é pecado, então me diga quem é que está certo. O senhor não vai escapar dessa daqui não, você não lame nós não. Denúncia com a impressão digital e recebia 400 mil. Esse é o mensalão. Ele quer transferir para nós o que ele fazia todo o tempo. Devo dizer a vossa excelência que as acusações injustas machucam. Que as acusações injustas machucam. Hey, yo. Famicom da Mr. Ons, dropping the bombs. The real hip hop god. Let's keep it live this shit. Why? Som sujo, é o som do lixo, irmão. Representando Conexão Holanda Brasil. Deixa rolar, os caras acordar.